mãozinha que todo mundo tropicou. E aí, Salvador, vou começar. Eu fui embora, meu amor chorou. Jax. Thank you. Thank you. acho que, mano, tem que dar uma segurada mesmo, assim, tá muito rápido. Ser mais brisa, né? Ser mais, tipo, brisa do que, tipo, paulada. Tava muito alto lá, não deu pra ouvir o sample na hora que eu coloquei aqui. Daí depois eu coloquei no outra parte também. Eu vi. É que eu tô achando também, ficou massa. Pô, fiquei pirando que dá pra gente pensar num mapinha, velho. A gente vai sentar e fazer isso junto. Eu já comecei a fazer ele, na então, verdade. Então, vamos fazer. Porque tem umas coisas também que eu acho que tá sobrando, tá ligado? E aí, tipo, a gente pensa isso aí mesmo, assim, onde que vai rolar, tipo, onde que é só o sax. Mas sobrando no efeito nas outras partes. Ah, vamos começar depois. Então. Isso. Calma aí, cremocita, né? Thank you. senão fica muito enrolation, velho. Mas uns 6 minutos então daqueles 47, é isso? É, tipo isso. 53, 53. Não, cara, mas 37. 37. 43. Eu lembro que. Eu lembro que a Nuda, tá ligado? Uma banda lá de Recife, quando eles fizeram um turnê pra cá, eles fizeram uma intro, foi muito louco. Ele tava falando até.